os momentos de tormento de você eu me lembro, apesar de tudo, como tudo foi bom. As angústias, as tristezas, aflições, incertezas, nada resistia ao sabor do batom que usava. Perfeito, o sonho refeito após a trégua de um beijo. Hoje à noite me encontra ávido por te esquecer no centro da cidade, pelos cabarés, povoando a minha solidão com algum rosto de mulher. Saio em busca de um prazer. Hoje à noite me encontra ávido por te esquecer no centro.